3314, Sol ao 50, libere na Golf, Sol 1, 21, Destila 1. Destila 1 na Golf, obrigado. Decolagem pista 1-0, vento 1, 30 graus, 99. Decolagem 1-0, 97. Alô, Salvador, uma boa, chama 63, 1-4, Libro. Boa tarde, táxi de alta, porta antes da Juliette. Porta antes da Juliette, na minha frente, Salvador, do Gol 966, Terra Viva 907, autonomia 4 horas e 10, alterna Recife, pronto para fase. Gol 966, autorizado táxi, até o ponto de espera da 10, via Tátio Olímpia, ponto de espera do Rio 1895, que liga 10012. Senhor Lourdes Sá, Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, Torre 118, 95012, Gol 1966. Serro meu, Yankee, confere, só um instante, cópia. Info 08, número 2 para cópia, boa tarde, informação em curso Yankee. Sol ao 5 meia, confirme o pátio. Acho livre na pista. Boa tarde, antes número 3 para cópia. Romeu, copia. Já do Serra Bravo, Romeu e Juliette, nível 240. Decola da 17 com curva à direita no perfil de saída da El, transição coral e a Golf 677 conforme rota do plano. 5050, El Transponder, controle opera 1-19-8. Lima até Romeu, decola da 10, permanece curva à direita e a saída também permanece, daí é o transição coral. Salvador é o 4205 da Azul, 0 4205, deixa eu ver para o meu pai, o QNH 1012. Esse via para 2012, o Azul 4205. Autorizado, tá 3155, reporta a taxa. Reporta a taxa, 3155. Mike Bravo Oscar, número 3, pra cópia, aguarda. Olimpo 08, confirma o setor de sobrevoo. O 1966 decolou 59, controle 1-19-8, mas vou. 1998, obrigado, boa tarde, 1966. Informação Yankee, posição 10 para apresentação confirma. Número 4 para a cópia, 1097, Yankee, confere, aguarde. Radar, não dá, não sei. Contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. Subindo para o 370, sai da PUCA, Gol 1966. Aguarda Zero Uniforme Canto Copa. Afirmativo, tá. Autorizado Guarulhos, nível 430, decola da 10. Curva A, direita, perfil saída da Euler da Mótica, onde deve ser o pêndulo 10, Piraí, um baixo pêndulo 44 até Pagode. 5165, ao transponder, controle 119.8. Pêndulo 10, Piraí, um baixo pêndulo 44 até Pagode. Correto, seu Vitor Uniforme, confirma o parte de cabeça. Oh, 05 a bordo, andar da EPTA para acionamento táxi. Decolagem chama a torre 1895, ajuste no 012. Bom voo. Olimpo 08, autorizado, voo local Salvador para toque arremetido na pista 10, com curvas a critério da torre, aciona 0133 no transponder, torre opera 118.95. Altitude de 1.500 pés. Olimpo 08, você tem o B? 07 a bordo, chama a torre para acionamento, táxi e decolagem. Olimpo 08, ajuste no 012. Chame para o táxi, Olimpo 08. 223 no chega trem livre, pouso 10, avançou no 20 graus, 99. Cliente, trem embaixo, chegado. Olimpo 08, controle. Gente, suba para nível 130, o guardião 08, ainda negativo o contato radar, o QNH em Salvador permanece, 1012. Telemetria 327, o serviço radar terminado, para a descida chama o controle Ilhéus, é 120, decimal 1. Devido a tráfego nos corredores visuais de Salvador, desce inicialmente via para 2500 pés. Desce inicialmente até 2500 pés, o azul 4205. Autorizado Ilhéus, 1.000 pés, decola da 17 com curva à direita, via corredor Axé, conforme rota do plano. 0263 é o transponder, controle opera 119.8, Mike Bravo Oscar. Para a moça, 1.000 pés via corredor Axé. Confirma o pátio caminho. Gente, no pátio do Graé, para acionamento chama 12.895, Mike Bravo, ajuste no 092. Mike Bravo, Oscar, Torre de Salvador. Mike Bravo, está ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. 5, 1, 6, 3, o transponder, controle 1, 1, 9, decimal 8. 1, 0, 9, 7, autorizado com PIN, nível de voo 367, acesso voo 2, 1, decolão da pista 10, com curva direita, amostra, não alerta. O controle 198, 35, 1, 6, 3, voo 1, 0, 9, 7. Correto, no 0, 9, 7, reporta pronto no portão 1, 0. Repassamento 0, 9, 7. Taxi 3155, POB 234. Automobilia 4 horas e 1, alterna galeão. Livre táxi até o ponto de espera da 10, Pátio 1 Índia, no ponto de espera do Rio 118, Desculpa 95, PNH 10192. Bom voo, TAM 3155. Pátio 1 Índia, ponto de espera do Rio 18953. Boa tarde, parceria 2231, livrou. 2231, muito boa tarde, Alfa Kilo Pati. Corrija, Alfa Juliette, remota 13 do Pati 1. Alfa Juliette, remota 13 do Pati 1. Prólogo 1097, putback, somente posição 10. Aguarda, 1097. Aguarda, 1097. 4118, ao sol. É, negativo, hoje não houve obra na pista, o ILS operando o voo e a pista também, porém atento a um notar que diminuiu a pista em 2 metros, agora com extensão de 3.003 metros, o azul 698. Perfeito, então a gente vai soltar o almoço para todo o azul da Nevada, certo. Para 205, autorizado sinal ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Gente, vai estar estabilizado com a 205. Nosca, atento ao, corrijo, ao ATR-72, ingressando na final, autorizado, toda a rotatória. Nosca. Estabilizou 4205. Essa 205 chama a Torre de Salvador, 118, sinal 95. 205, boa. Boa. Boa, Nascar, chama a Torre 118, sinal 95. 295, graças, senhor. Tô passando, senhor, Nascar. Tô sim, Salvador, tá 3155, ponto de espera 10, pronto. Tá 3155, ali na cola de imediato, pista 10. Afirmo. Livre da colagem imediata, pista 10, vento 120 graus, 08, nós estamos 3155. Agindo a cola, pista 10, 3155. E o Romeu Oscar, reporte na vertical da rotatória. Oscar. Boa tarde, Marca Cito, Kenegão 0012, autorizado pelo farol de Itapuã. Reporte para a descida, Marca Cito. Tirando 405. Tchau, meu, mantenha o ponto de espera. Vamos seguir essa mesma previsão para o voo 097. Na Lima, chama o Sol 1219. Mantenha a posição, Mike, por favor. Sim, tá forte. Autorizado conquista, nível 200, da cola da 10, corrida 17 com curva à direita no perfil de saída Árvore Alefa, conforme rota do plano. 5122 no transponder, controle opera 119.8, aguarda para cotejar o meu número. Zuno 55, decolou ao Zuno 1, chame o controle 1998, bom voo. 198, obrigada, até 3155. Então, a gente está visual com a aeronave que está na pausa da 10, o quilômetro já pode ir para final da 17. E o Romeu Oscar, autorizado para seguir final no 7, aguardando autorização de pouso. Sim, senhora. Subidade de boa moto, velho? O cruzador meu pé é Liga, tá em 3155. Cruzador meu pé é Liga, tá 3155. 1895 para o táxi. O meu voo está ajuste na 092. Opa, Bravo Golf Charlie, consiga visual para Salvador, pelos corredores Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos, o QNH no 012, suporte para descido, Bravo Golf Charlie. Olimpo 08, reporte pronto para o táxi. Mótima. Mótima também, 155. Gente, abortou o voo, Olimpo 08. A 95, ajuste na 092, bom voo. Eita pela Índia, 118, 95, no ponto de espera, 18, obrigado, até a próxima. Romeu Oscar, inicie espera com curvas pela esquerda. Reporte interceptando o final do 7. Reporte para a executando do 7. Azul 4205, solo 113, livre à direita e chame no 211. Direita 211, agora. Mike Bravo, Oscar, confirme se tem condições de decolar da presente sem interferir com a pista 17. Mike Bravo Oscar, vento no 20 graus, 09 nós, livre da colagem, corredor axé. Azul 4118, mantenha ponto de espera. O meu Golf, só confirmando, vai chamar pra nova cópia? Ok, sim, chame pronto para o táxi, o meu Golf. Mike Bravo, tá decolando o Juno 4, chame o controle 1198. 1198, bom dia. Oi, Brasoro. As quatro pais, por gentileza, para decolagem, a gente está fora do ar. Ciente, vamos decorrer agora a para técnico, você está pronto para a cópia do Otis? Gol. Salvador opera em condições visuais, pista 10 operando em toda a sua extensão. Procedimento ILS X-Ray, o ajuste agora é 1-0, 1-2, vento 1-3-0 graus, 9-9, temperatura 28 graus. Controle opera em 1-1-9, decimal 8, torre 1-1-8, decimal 9-5. Reporte pronto para a cópia. Ok, obrigado. 4205, posição prevista 2 Lima, parte 3. 2 Lima, parte 3 do 4205. O meu Romeu Golf, ajuste no 0 no 2, aposto no ponto, espera papá. Meu Oscar, livre pouso, pistão no 7, vento no 20 graus, 08 mais. Pouso pro Oscar, graça. Está Victor em uniforme, decolou o 15, chame o controle 1998, bom voo. César presente, controle 198, graça, bom final de semana. Ok, foi modificado agora também. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Tango, acho que a vida é uniforme. Soleta informe, boa tarde, contato radar, suba para nível 430, saída da EL. Queria desculpar, senhor, poderia repetir a mensagem? Afirmativo, está em contato radar, suba para nível 430, na saída da EL. Bota casita e informe. Positivo, autorizado 430, saída da EL, bota casita e informe. 398, corre direita, PROA 060, para interceptar o localizador, desse aparador no prédio autorizado. Sinal ILS X-Ray, pista 1 a 0. Sim, professor 60, próximo posto, como sabe, se fez nota, suba a nota, na 10. Vai que a corrida está a escutar passado, chama a torre, reino novo, decimal 95. Covid, tem condições de realizar o cruzamento do eixo da pista 1-0, da final 1-0? Partiu, já está agilizando, o repórter está agilizando o eixo e está de ingresso na base da 7. Assim, o Mike é Covid. Certo. E o Romeu Oscar, solo aos 1-6, prossigo o táxi via pista após a passar com o backtrack de forma que deixou o Romeu no Golf ingressar na 17, ok? Ela. Obrigado, boa tarde. Romeu Golfo, informe que vai ingressar na esquerda, a prosseguir via ótica, ok? De forma a livrar a pista 17, ok? Reporte novamente no ponto de espera. A novena se encontra fechada. Você tem um traço para a final da 17, de forma para agilizar. Meu cão não vai poder decolar agora, ok? De qualquer forma. Boa tarde. Boa tarde, Azul 418, contato radar, suba para o nível 360, saída da árvore. Sobe 160, confirme. Negativo, 360. Gente, sobe 360 na árvore, Azul 418. Olhei o meu Golf, é baixa a linha de pronto na cabeceira no 7. Terminal Ilhéu. Prova. A prova espana ficou lá pra Flávio. Juliette Serra Tango, negativo, prosseguir pra 1-7, ok? Prossiga pra 1-0. Caso o senhor deseje mesmo assim prosseguir pra 1-7, vai prosseguir na prova da rotatória. Passei meu prato da nova golfe, já era sua pista. Pista 1-0 com certeza, Trilha Romo, transforme ali. Responde 5403, 798, 14, 6314. Correto, 6314, reporta pronto no portão 8. Certo, certo. Roma Fox. Gente, Juliette Serra Tango, reporte visual com helicóptero 500 pés na final de 2 milhas 1-7. Positivo, vai faltar a na final da. Juliette Serra Tango, mantenha 1.500 pés na proa da rotatória. Positivo. Vai manter 1.500 na proa esquerda na proa da rotatória, Juliette Serra Tango. Romeu Golf, livre da colagem ano 7, vento no 2, 0 graus, 09 nós. Gol no 097, ali mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, gol no 097. Azul 6918, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas 1-0. Tá, Mike é convido, prossiga final no 7, aguarde a autorização de pouso. Está ingressando final no 7, aguardando o final. Estrou 1-0 no transponder, controle 1-19, decimal 8. Star 3217, localizado no aeroporto de Confins, nível 360. Decola da 10, curva direita após decolagem da El Leda Motiva. Alpesulo 10, com base, após Alpesulo 1 no meio, segue com o Fafan de Von. 5410, transponder, controle operando 119.8 na posição 01, Star 3217. Correto, Star 3217, reporta pronto no portão 1. Voltará. Contato radar, fica para nível 200 na saída Arbor. 300 na rua, assim que você foi direto de conquista, estamos em frente. Essa tango desconsidere a última instrução dada anteriormente, inicie espera com curvas pela esquerda na presente. A pista estaria deslocada, você vai estar configurado para o seu pão? Afirmativo. O Itaim Faro liberou a pista em toda a extensão, não está realizando obras hoje, a pista está operando completamente. Ok, então, tudo certo, obrigado. Serra Tango, informe que tem o tráfego número 1 pousando na 17, ok? Aguarde e mantenha esperando o setor. Ok. Convido, solo 22 para frequência livre de estacionar. Agora. Alfa Tango Sierra, altura. Prossegue para Valença. Autorizada, a 9 Vitor Bravo, nível 020, decola da 17 com curva direita no perfil de Sede Árvore após DCT conforme. 0134 no transponder, controle 119, decimal 8. Nossa, Paquilo, mantém. Voo 1097, livre da colagem de sono 0, informa que vai manter por até 4 mil pés. O vento no 0 grau, 08 mais. 0097, iniciando, manter por até 4 mil. Aí, passa a sua final da lançada, só 2 milhas de cabeceira, Júlio, para a sala. Azul 6918, continue na aproximação, aguarde pista livre, o vento no 10 grau, 08 nós. Continua, sou da 98. Bravo Golf Charlie, está ingressando espaço aéreo Golf, autorizado frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. O Bravo Golf Charlie informa que há um tráfego que efetuará lançamento de paraquedista na vertical de Veracruz e um tráfego rumo oposto, prosseguindo para Ilhéus, um helicóptero a 1000 pés, Bravo 06. Autorizada a frequência livre para coordenação, o Bravo Golf Charlie, chame após passar o circuito de Veracruz, o controle nessa frequência, Bravo Golf Charlie. Controle salvo, boa tarde, com 1097, cruza 1500, mantém na proa. 1097, contato radar, suba para nível 360, mantenha o eixo de colagem até 4 mil pés, após curva direita, prosseguindo na saída e suba para nível 360, voo 097. 7 após 4 mil, perfil da subida, subindo a 360, voo 097. O azul 41 no norte, no centro, Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288. 1260, azul 41 no 8. 128-160, obrigado, boa. Boa. Romeu, meu Golf, eu vou entrar de conquista. Direto de conquista, obrigado, meu. Também na instrução de anteriormente, sempre coordenação a fim de verificar se atraso do próximo à região de Veracruz. Se não houver autorizado o lançamento, reporte para descer, do Guardião 08. Falou 2611, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa Serra, liberacionar para o táxi chamado 1895, ajuste no 012. Autorizado Recife, nível 370. Decola na 10 com curva à esquerda no perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Segue conforme rota. 5415 no transponder, controle 1119.8. 370 para Recife. Decola na 10 por esquerda, perfil Puca, Jamo, Caju. A rota do Flash Gol, 5-4-5, transporte com 319, Gol 1620, tá no 4, pushback e treinamento. Gol no 620, cotejamento correto no botão 4, autorizado, push, reporta, táxi. Autorizado, chama táxi, Gol 1620. Volta, 3217, solicita também o pushback e treinamento no 1. 217 agora, o número 2 não acertou agora. Guardando, 3217. 6355, pronto, copia. 6355. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída da Eoleta Motiva, onde intercepta o Pêsulo 1-0, Piraí, com base de Pêsulo 4-4 até Pagode. 5162 no transponder, controle 1-19-8. Autorizado 360 Guarulhos, decola pista 10, terceira curva direita, Bela Leda Mótica, a Pesuro 10, Piraí, Umbaia, Pesuro 44, Pagode. 5162 o transponder, 198 controle. 360 ao nível, 5162 o transponder, 635 reporta pronto no portal 62. Reportará 6355, obrigado. 2. 3040, 1-0-2. Até o meu, decolou 29, chama controle 1998, bom voo. 1998, chama controle 1998, Alfa Tanque, ciência do acionamento e reporte pronto para o táxi. Já do Serra Novembro, Bravo Romeu Barreira, nível 160. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Momo, transição da TAP via Whisky 42, conforme rota do plano. 5421, controle 1 e 9 decimal 8. Tchau. 0, decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída da Eoleta Motiva, onde intercepta o peso do 1-0 até Tango Bravo Eco. Aciona 5430, controle opera 1-1-9-8. E o Elefa? Voando Elefa, gol 1-0-7, obrigado. Intercepta as Zulu 10, até Tango Bravo Eco, C430, transponder 19813. Meu nome é o Leda Motiva, reta, correta, faço transporte ao portão 7. Saiu, Leda Motiva, ok. Controle instalador para descer do guarda 108. Guardião 08 está livre novamente, informe para descida. Guardião 08, deixa em condição de slide, então cruzamos 2.500 pés, o ajuste na 092. Honrado 2.500 pés, na 092, ajuste 08. Guardião 08, você poderia informar quantos minutos o homem no solo? Aproximadamente 5 minutos. Copiado. Hotel, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 08 mais. Livre pouso para o Ecotel. Salve 630 para o táxi, 158 a bordo, 3 horas e 10 até na Natal. Táxi via Índia, ponto para a 10 torre, 18, decimal 95, ajuste 10012, uma boa viagem. Voo 1630. Via Índia para 10, torre 1895, ajuste 1012, bom trabalho, 1620. Turugu 11, da nave. Com o 1969, prossiga. Confirmando a rota que vocês têm autorizada, intercepta a Upper Zulu 10 até Piraí e daí segue um baixo, é isso não? Aqui é o Upper Zulu 10, Taubaté, o nono menor. Upper Zulu 10, Taubaté, tá bom, obrigado. É, 3217, está autorizado pushback, reporta para o SAC. Reporta lá, tá, 3217. Torre Gol 620, ponte espera, 10, pronto. Gol no 620, Alina, cola pista no 0, vento no 20 graus, 09, nós. Alina, cola lá, 10, gol no 620. Sou 1097, o número Recife, na frequência 1288, a terna 1260. Com 1097, Recife 288, a terna 260. Uma boa tarde. Boa. 869 é o número 1, pode voar a Duna? Cuidado Duna, voo no 869. Muito obrigado, muito obrigado. Romeu, desculpe, controle. O nível final autorizado para a conquista. O Salvador, hoje na 314, para o posto de questionamento no 28. Ele é 314, autorizado em quatro contatos. Autorizado, vai passar para o táxi, 6314. É o táxi da Bata, vou livrar aqui. Ok, livre na Papá, ok? Na direita, na Papá, aguardando instruções. De Lima, Hotel Romeu, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 133, decimal 25. para a torre. Afirmo, faça o retorno via o pátio e reporte no ponto de espera novamente. Como 620 decolou aos 36, chame o controle 1198, bom voo. 19, 8, 9, 6, 0, 4. Novo Golf Charlie, controle. Hotel autorizado o ingresso na 17, após livrando para a Bata. Controle Golo 620. Golo 620, contato radar, decola nível 370 na saída da Puca. 370 na Puca, Golo 620. Golo 869, está autorizado afinado ILS X-Wave, está agora em toda extensão, ILS com glide, deixa para 2000, o ajuste permanece. O 1092, informe no localizador. Posso ser autorizado com a Zula ILS na saída Golo 0, 1012. 2.000 pés, bom noite. Bravo, Golfo Charlie, vou comprando fora da barra para evitar a área do lançamento de BKD. Olá, Salvador, boa tarde, Patata Paz, até você, na bola, nível 020. De Alfa Tango Serra, suba para 1.000 pés no corredor Axé, corre no farol da barra. Eu autorizado pelo solo, saída da boa, 2.000 pés, seu Alfa Tango Serra. Sete, suba para 2.000 pés na saída boa, Alfa Tango Serra. A boa 2.000, Alfa Tango Serra. Mamãe. 1.0 torre, 1.0 8.95, ajuste. 1.0 2, boa viagem, está 3.2.7. Obrigado, uma boa tarde, tá aí. É, ajustado 1.012, volta 3.2.1. É o avião 08. Cancelado, condenado. Fátima Índia, ponto espera da 1.0 torre, 1.0.9.95, o ajuste na 0.2, bom voo. Sim, ajustado na 0.2, via Fátima Índia, ponto espera 2.2.9.63.1.4, bom dia. Paulo Salvador, muito boa noite, boa tarde, é o 3.1.4.5, está sendo a informação ativa, solicita autorização de tráfego para o Galeão, nível 3.6.0. 3.1.45, boa tarde, aguarda a cópia como número 2, preparada a Elio de Irune. 3.1.45. Paulo, meu Mike é convido, cópia? Autorizado uma na 1.000 pés, decola da 1.7, com primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0.1.35 no transponder, com controle 1.1.9.8. Paulo, meu Mike é convido. Rota livre, Guardião 08. Bravo, Golf Charlie, agora vou ir com Pro de Pareto para ingressar no corredor interlado, se mantém a 1.500 pés. Aí, passando Serra, confirme intenções agora, mantendo 2.000 pés na saída do bom. Vai manter a bola até 2.000, após a bola vai prosseguir para Valença direto, visual, descendo a 1.000 pés. Conforme meu plano de voo, Alfa Tango Serra. Certo, Alfa Tango Serra, apresenta o voo direto a bola. Direto a bola, Alfa Tango Serra. Linda cola, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 07 nós. Autorizando a minha e decolar até 3.2.1.7. Decolando a pista 10, primeira curva direita, perfil da Dael, Leda e depois direto Irune. 60 para novembro 857 até Monsu. Transponder 5432 e controle Salvador em 1.19.8 para o TAN 3.1.4.5. TAN 3.1.4.5, correto, protegimento, confirma o portão que se encontra. tarde, Torre Salvador, Xenero 6314, no ponto de entrada número, está pronto para decolagem. 314, mantenha a pronta espera. Mantendo o ponto de espera, né? 314. 3145, pushback é final. Passa 3145 agora para início do pushback, por gentileza. Voo 969, a transmissão foi muito chiada, não consegui compreender. 4 horas e 5, 1 8 3, Gol 969, destaque via Pati 1 no Índia, contra espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste 1-0, 1-2, uma boa viagem. E mantém o 2 e o 10, o Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, aguardando o movimento do radar para prosseguir para a valer. Deixa eu formar o Alfa Tango Serra. Torre Salvador, boa tarde, voo 969, final 5 milhas a 10, baixo gravou. Boa tarde, ONU 869, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 08 mais. Tá, livre pouso, pistão no zero, vamos encerrar. Controle Salvador, boa tarde, esse é o TAM 3217, perfil da EL. TAM 3217, contato radar, subiu para nível 360 na probe Leda. 360, voando laser, TAM 3217. Gol 1620, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. Recife 255 até 2085, gol 1620, forte. Autorizado o cruzamento até o pátio 5. Salvador, muito boa tarde. O Xané 6355 na ponte 6. Pushback a sala aberta. Xané 6355 está autorizado no 612 e reporta para um pátio. Reportará pronto 6355. TAM 3190, boa tarde, acione identificação, autorizado a chegada Mari, deita para o nível 050 na Prode Itape. Prode Itape, 050, 3190. O Golf Charlie está visual com o aeródromo? Você matou, está visual com o aeródromo para o Golf Charlie. 7, chama agora a Torre Salvador, 1-1-8, decimal 9-5, tem o pouso. 1-1-8-9-5. Afirmo. Obrigado. 69, solo 4-5, livre à direita, chame no 2-1-1. 2-1-1, livre à direita, 1-8-0. Sabe, pá, travo Golf Charlie. Tomou controle, travo Golf Charlie. Oh, pessoal. 0, 120 graus, 99. Deixa eu fazer colagem, então, no 0, Xenem, 3, 1, 4. Bom, Mauro, um abraço. Valeu, obrigado. Estou aí, 1-1-69, depois da rolagem da Vianca, nem mantém na 0. Nem mantém na 0, 1-1-69. Bravo Golf Charlie. Bravo Golf Charlie, prossiga. O Bravo Golf Charlie está próximo à rotatória. Ingresso final da pista 17, reparte na curta. Reparte na curta da 197, o Bravo Golf Charlie. Olha aí o Alfa sendo certo, a próxima posição na boca, ele fica o cancelamento e SR para o Alfa Tango Serra, modificado 246, prossegue agora em contabilidade para Valença, informe seu estimado de pouso. Estimado de pouso, ao 1947 do Lua, Alfa Tango Serra. 1947. 46, controle 1, 19, destino 8, bom voo. 398, destino 63, 14, bom voo. Olha, Salvador, boa tarde, eu chamo 6314 na saída Momo. Boa tarde, eu chamo 6314, contato radar, suba para o nível 340, autorizado Cogbo. 6 para o 340 na frente Cogbo, eu chamo 6314. Trau 07. Eu sei decolagem na 09 na manhã. O Bravo Golf Charlie está na final da 17. Bravo Golf Charlie, livre de pouso, pista 17, vento no 20 graus, 08 mais. Charlie. Gol 1169, contato radar decolagem, suba para o nível 360, autorizado LIDA. 360, autorizado LIDA, 1169. Está livre a final do ILS, desça para 2010 sem restrições. O ajuste 1012, informe no localizador. Está sim, 2010 sem restrições, informe no localizador 3190. Informação, o TAM 3190 se opera com toda a extensão. O ILS operando com grade. É, grade.